Transição Zipar. 1208 controle, 5063 transponder. Sinto o controle presente. 120 decimal 8. 370, estamos autorizados e a rota plano de voo é o 3110 para Campina Grande, decolando 10, curvando à esquerda na Pucas de Paz. 208 é o controle apótico, 063 é o transponder 1170. Correto, chame quando pronto, pushback e acionamento. Sim. Solo é o Golf, Golf e Golf November na ponte 7 do Pátio 1. Prossiga. Autorização de reboque para o Pátio 3, posição 1 Romeu. Está autorizado, reporte através do gate 05, agilizando. Ok. Antes, confirme matrícula. Golf, Golf November. Sente. Autonomia, alternando Fortaleza a bordo, 1, 1, 1, 1, segue via NJ Alpha no ponto espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no meio. NJ Alpha, ponto espera, 2, possibilidade voadona direto, o TAM 3152. Autorizado. Muito obrigado. Isso no 52 sem restrições, desde agora 2000 pés, que NH 1006. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, fica no zero, chama estabilizado. Chamarei estabilizado na X-Ray 3152. Validar pela direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, ou 2713. Pelo 098, autorizado, além de decolar, pista no zero, vento no 40 graus, 8 nós. Boa noite, 68, Salvador Aracaju, 230, nível autorizado, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 1208, o controle, 5060, transponder. Aracaju 210, 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 1208, 5060. 1-8-1, gate 01. Correto, chama para pushback, acionamento. Puxa, acionamento, já fora da área, obrigado. solo Golf Golf November, no través da minha dúzia, pronto para prosseguir o reboque. Prossegue o reboque para o pátio 3, está autorizado, reposta alterna. Ok. Decolou ao 5-3, controle no Salvador de Pátria, good evening, go 1098. 1098, where the contact on the Pátria, climb and maintain flight level 370, Puka de Pátria. Puka de Pátria, maintain level 370, go 1098. Departure go 1098, request fly heavy direct to Zipai intercession. 1098, fly direct to Jammu position, stand by for coordination to fly to Zipai position. Roger, fly heavy in Jammu intercession, go 1098. Go 1098, climb restricted until flight level 330 and fly to Natal, direct Natal. Understood. Climb level 330 and then fly heavy Natal intersection. Go 1098. Is it back correct? Solo Salvador, voo no 170. Tá 3 na 52, confirme estabilizado. É estabilizado, senhorita. Sinal, chame a torre na 895. É 1895, é isso? Ativo. Tá. Torre Salvador, é o TAM 3152. 3152, autorizado pouso, pista 10. Vento no 40 graus, 8 nós. Livre pouso 3152. Salvador, boa, gol, 972, passo 220, prova 50, tem que ter informação. Sol 972, acende identificação, chegada na área autorizada, deixa para o nível 050, voa ETAP, altímetro no 0 no meio. 050, voa ETAP, gol, 10, gol 972. Quando possível, prova em terra, 972. Foi do 972, sem restrições, deixa para 2000. É, isso, obrigado, gol, 972. Solo gol, Golf, November, parte 3, posição 1 Romeu, ao término do rebote. Gente, boa noite. Obrigado, boa noite. Boan 098, climb until flight level 330, call Recife 12545, enable 12685. Say again, please go 1098. Call Recife 12545, if enable 12685, and climb until flight level 330. Recife Center 125, small 45, if enable 126, small 85. And maintain level 330, go 1098. 279, Monza, 2 horas, alternando, sábado. Uno 170, prossegue o Carlos até através do gate 05. Prosseguindo até através do 05, gol 1170. Uno 868, prossegue via Índia e Alfa, no ponto de Peredão no 0, torre 1, Uno 895, Kenegal no 0, 16. Índia Alfa, 1-1-8-9-5-9. Boa noite, boa noite. Libere a direita, táxi via Alfa. Chame antes da Juliette, mantendo essa frequência. Alfa vai chamar da Juliette nessa frequência. 3-1-2. Azul 4062, adicione identificação, chegada à área autorizada, Veja dar o nível 050, QNH 1906, reduza para 2509. 050-9906-2409. Boa noite, 68. Alim, mantém pista no zero. Mantém na zero, obrigado, 8-0. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Autorizado decolagem, pista 1-0 com 8-1, obrigado. Iniciando pista 1-0 com 1-8-6-8. Torre Salvador, 1-1-7-0.0-1-0. 1-1-7-0, após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0 após a rolagem do gol. Noite 68, decolou 04, controle no 208, bom voo. 208, bom dia. Controle, boa noite, 1868, bom cá. 868, contato radar, boa noite, submantém o nível 230, sair da PUCA. Sair da PUCA, pode ir lá direto PUCA ou Jambo? Oi Jambo, no 868. Obrigado, Sereta. Azul 4062, reduzir para 2209. Reduzindo azul 4062. O 1170, aguarde mais 2 minutinhos para decolagem. O aeronave decolou à frente, o seu é perfeito de saída, porém nível inferior. Sim. Bom, 972, autorizada final do procedimento LS X-Ray, pista no zero, chama estabilizar. Autorizado LS, bom, 972. Uno 170, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 9 nós. Livre decolagem, Uno 170. Obrigado. Controle Gol 972. O 972 abriu 5 graus à direita, só para evitar um TCU. Mais 10 milhas volta na progidora. Gente. Uno 170, decolo ao 08, controle no 208, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, buenas, Uno 170. Bom, Uno 170, boa noite, contato radar, se mantenha o nível 370, sai da PUCA. 370 no perfil da PUCA, Gol 970. 4062 indicada. 220. Quatro também setor um pequeno desvio à direita. 4062 reduzir para 200 nós. Ah, reduzir. Bom, 968, chame Recife, 12545, alterno no 2685. 2546, 2085, bom dia. Atingiu 050 azul 4062. 4062, desça para 3000 pés, QNH 1905, reduza para 1980 nós, vai seguir tráfego agora na sua posição de 12 horas e 6 milhas e meia com 220 nós de ground speed em redução, um Boeing 738. Gente, descendo para 3000, 1095, reduzindo. CLS, Gol 972. Gol 972, completa o final do procedimento. Isso é minha torre 98, decimal 95. 295, obrigado, boa. Boa. 4062, desce para 2000 pés, QNH 1095, autorizado a final do procedimento LS X-Ray Pistão no zero, chama estabilizado. 2000, vai chamar estabilizado, 14062. Salvador, boa noite, Gol 972, 2 milhas do céu. 172, que negar no 095, reporte passando no marcador externo. No 095, vai reportar. Realizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. Livre pouso, não no zero, Gol, não no 72. Confirmar o vento pro Gol, não no 72. 150 graus, 9 nós. Obrigado. 14062, completa final, chame a torre no 895. 1295, azul 4062. Torre Salvador, azul 4062, final de 7 milhas. 062, constante aproximação, aguarde pista livre. QNH no 095. É, essa guarda. Bom, 970, chame Recife, na 2545, alterno 26, decimal 85. 2545, 2685. O 172, no solo azul no meia, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 9, mantendo essa frequência. Alfa Juliette, portão 9, mantendo a escuta, o 172. Quatro zero meia dois, vento no 40 graus, 099, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, azul 4062. Alfa Juliette, né, pro Gol 1172? 1172, exatamente, Alfa Juliette, portão 9. Obrigado. Azul 4062, prossegue via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Azul 4062. Controle Salvador, muito boa noite. Passarelo 2224, sendo a informação Charlie para descer. Passarelo 2224, acione identificação, chegada à área autorizada. Foi direto à posição ITAP e desça para o nível 050, QNH1015. Afirmativo, descendo para o 050, chegada à área da presente ITAP. Teria alguma recomendação em velocidade 2224? Controle, poderia confirmar o ajuste para o 2224? 0 no 5. 0 no 5. Libera velocidade? A critério, número 1. Afirmativo. Liberado velocidade, 2224 graus, descendo para a velocidade. Azul 9709, acione identificação. Azul 9709, está em contato radar, passando coral, voe para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, altímetro 905, chame para descida. Nove 709, mantenha a Proze Mari, vai ser como número 2 na aproximação. Ah, sim, sem problema. Então, e Proze Mari agora, 9709. Controle, posso cuidar do passarelo 2224 Vaduna? Vaduna 2224. Confirme pro 2224? Vaduna. Está presente Duna, 2224, grato. Do 2224, sem restrições, desça para 2000 pés, altímetro no 0,05, autorizada final do procedimento IMS, altímetro 0, chame estabilizado. Afirmativo, descendo para 2000, sem restrições, no 0,05, autorizada LS, exceda 1,0, reportará no lock, passada 2224. 9709, nível autorizado. 9709, desça sem restrições para 3.000 pés, altímetro no 0.5 e voa ITAP. 3.000, direto ITAP da presente, o azul 9709. Azul 9709, confirme a velocidade indicada. 245. Gente, reduza para 200 nós. Apenas para informação, vai seguir tráfego nessa posição de 11 para 12 horas. Alfa Tango 72, passando a nível 070 para 2000. Consciente desse tráfego é o passarelo ou soleta? Só confirma o tráfego do passarelo na nossa frente? Ativo. Sim. Estabilizando o localizador da 1-0, visual com o campo, passaredo 2224. 2224, completa final, está minha torre 9895. Se possível, mantenha a velocidade até o próximo marcador externo para sequenciamento. Afirmativo, vai manter a velocidade, vai chamar a torre 10895, passaredo 2224, boa noite. Boa. Azul 9709, desce para 2000, reduza para 1709. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pistão 0, chame estabilizado, altímetro no 0, 1-5. 0-5, descendo para 2000, rotacional estabilizado no X-Ray, o 9709. 9709, apenas por informação, o tráfego da passarela que irá precedê-lo na aproximação, que está agora 5 milhas na sua frente, está com 170 nós de ground em redução. Consciente, senhorita, só que a gente estava alto, então, porém veloz, então a gente teve que matar a velocidade aqui. A gente está fazendo o possível para redução aqui. A gente tem condição de interceptar então a final na proa 030, curva esquerda para 030? Afirmo, daí facilita um pouquinho para nós aqui, obrigado. Nada. Azul, confirme, está mantendo a proa para perder altitude? Negativo, senhor ETJ, interceptando o localizador aqui. É isso para fazer, senhor ETJ? Para interceptar, afirmativo. Pelo meu radar, eu percebo que o senhor passou. Mas sem problemas, o senhor é o número 2. Não, sem problema, a gente passou um pouquinho aqui, já está abrindo para a direita aqui, vai interceptar novamente, senhor ETJ. Gente, reporte estabilizado. Lateral 9709. Eu poderia confirmar o vento passageiro 2224? 140 graus, 8 nós. Grato. Azul 9709, chame a torre no 8895. 8895, chama lá o 2709, obrigado pelo trabalho. Só 9400, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 050, QNH 1005. 1015, 050, na área, está 9400. Estou no stand agora. Pego 2224 no solo aos 44, libere próximo à direita e mantenha a minha escuta prosseguindo via Alfa Kilo para o pátio 3, atendendo aos sinalizadores. Sente mantendo a sua escuta, Alfa Kilo para o pátio 3, o 2224. 19709, autorizado pouso, pistão no zero, vento 40 graus, 7 nós. Autorizado pouso 990, o azul 9709.